contato com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Pra quem não me conhece, eu sou o Tuizinho. Pra quem me conhece, eu também sou o Tuizinho. Tô fazendo um programa diretamente daqui de São Paulo, de onde eu resido atualmente. Eu gostaria de aproveitar esse bloco para anunciar meus queridos patrocinadores. Vou começar pelo Lu Tatu, tatuagens personalizadas em domicílio. Meu amigo Luciano, baita tatuador. Se fosse você, eu ligaria agora mesmo e agendaria, sei lá, pelo menos uma prosa com ele, porque vale a pena. O cara é expert no assunto de tatuagem aí em Franca. E o telefone dele é 9338-5548. Repetindo, anota aí. 9338-5548. É só falar com o Luciano. E também o Guerrilha Gig, o coletivo cultural aí de Franca, sempre em sintonia com as bandas independentes do Brasil inteiro. É um coletivo ligado ao circuito Fora do Eixo. Vocês podem entrar no site www.guerrilhagig.com e conferir as bandas deles e tudo mais. Lá tem bootleg, tem tudo bonitinho, organizadinho, pra quem quiser conhecer mais o coletivo Guerrilha Gig de Franca. Vale a pena. É um coletivo que abre espaço para as bandas independentes. E se você tem uma banda também, basta se cadastrar lá nos negócios deles lá e sair tocando, circulando pelo Brasil. Ok? Ok, eu tô aqui ao lado do grande mestre, o Jack Pop Rubens. Galera, meu companheiro de apartamento aqui. Não, ok, enfim, do Jack Rubens, sem o Pop no meio. E a gente, dentre essas milhares de bandas que eu formei aqui em São Paulo em menos de um mês, ontem a gente gravou duas músicas maravilhosas. Como é que chama essa banda? A gente tem nome? Por enquanto, são os Vagabundos da Meia-Noite. Os Vagabundos da Meia-Noite. Por enquanto, né? A gente pensou em Os Bardos, mas não sei, não tem nada a ver, não cabe muito. E não sei, fala um pouco aí da gravação dessas músicas aí. É uma gravação, digamos que caseira, mas com bons microfones e... É uma coisa bem nossa, assim, bem... Saiu durante um chá e é isso. Pois é. Enfim, vamos parar de falar e vamos ouvir aí as músicas que elas por si só já falam. A primeira que a gente vai ouvir é chamada Can't Hardly Wait. Aliás, eu botei esse título... Vem com medo, sua bunda. Com segundas intenções, porque no fim do ano eu vou passar uns dias em Franca, enfim. Em sequência a gente ouve a música, como chama mesmo? Chama Primavera Severina. Ah, essa é a composição do Rubão. Fala mais sobre essa música, como é que é? É uma música que eu fiz pra minha gatinha e eu gosto muito dela, enfim. É recente? Recente. Composição eu fiz quando tava... no norte da Argentina, andando de trem. Uau. Ok. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta com Lixeirinha. Fica aí, não sai daí. Thank you. pop and I hear this lixeirinha, look out. Quer indicar alguma outra coisa pra fechar o bloco? Algumas músicas? Você tá cheio de música aí do CD que aquela garota te entregou esses dias. Ah, sim. Eu gostaria de ouvir o velho e bom Chuck Berry. Oi, é mais alguma coisa? Pra caso falte alguma música? Também uma versão que os Rolling Stones fizeram de uma música chamada Mercy Mercy. Legal, boa pedida, ótima pedida. Meanwhile, I was thinking, she's in the mood, no needin' break it. I got a chance, I ought to take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Tell me who's the queen standing over by the record machine. Looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I'm still thinking, if it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Let's get it. home to you. That's right.